I'm going to conjugate the verb to be, which in Portuguese means ser ou estar. In this case, I'll conjugate the verb ser. Eu sou. I am. Tu és. You are. Ele é. Ou ela é. He or she or it is. Nós somos. We are. Vós sois. You are. Eles ou elas são. They are.